Capítulo 18. A energia da apreciação. A quinta energia magnética do sucesso. Reflita nesta frase. Existe uma lei inerente da mente a qual se incrementa cada vez que apreciamos e elogiamos. Toda a criação responde com elogios e agradecimento. A dinâmica quarta energia magnética é uma das mais valiosas vibrações em teu campo pessoal. Apreciação. É a intenção de viver com gratidão, o conhecimento consciente do valor de tudo o que nos rodeia, é a vontade de notar todas as boas coisas que já temos, e o desejo de experimentar tudo na vida com esta mesma atitude. Mas para realmente criar esta vibração, tua vida diária tem que ressoar com consciência e gratidão aqui e agora. Isto não é somente uma fantasia idealista, é uma necessidade energética. Os prazeres verdadeiros vêm da apreciação. O ponto é que não podes experimentar prazer sem apreciação. Pensa nas vezes que tens estado feliz, recorda onde te encontravas, o que é que fazias, e com quem estavas. Detenha-te um momento e deixa-te morar nesses bons momentos agora mesmo, deixa que um sorriso assome a teus lábios e sente o encanto em teu coração. Enquanto recordas estes momentos, pergunta-te, em cada situação, o que aqui estava apreciando? Percebas ou não, cada vez que experimentas felicidade, o que ocorre é que por trás de tudo isso te encontras em estado de apreciação. Não importa o porquê estejas emocionado, essa sensação significa que estás agradecido por algo. Quanto mais sintas essa ressonância, mais criarás uma vida feliz e de acordo com a lei da atração, tua energia de gratidão atrairá mais para apreciar no futuro. Esta é uma realização de libertação poderosa e liberadora, porque não tens que esperar que venha um vago ponto de felicidade no futuro. Não tens que depender de coisas como mais dinheiro, um novo amor, uma casa maior, ou um melhor trabalho para experimentar esse estado de te sentir bem. Podes decidir o apreciar agora. E quando decidas senti-lo realmente, trarás felicidade à tua vida diária. Este é um ponto crucial em tua produção consciente de energia. Pode ser que persigas tuas metas porque pensas que isso te fará sentir feliz depois, mas com esta atitude, é impossível ser feliz agora. No entanto, quando vives filtrando tudo através de um sentido genuíno de apreciação, não somente crias o que persegues agora mesmo, também magnetizas resultados de felicidade no futuro por vir. De que estado vens? Quando vemos nossas vidas emocionais, vemos que tendemos a passar de um estado a outros, felizes num dia, infelizes o seguinte, emocionados um momento, preocupados no seguinte. Nosso estado de ânimo é formado facilmente pelas circunstâncias exteriores, e muitos de nós somos mais sensitivos às influências negativas que às positivas. Com frequência somos facilmente intimidados, e às vezes a mais pequena coisa molesta-nos, mas o que é que há por trás destas variações? Como viste, por trás de cada emoção de felicidade está a mentalidade de apreciação. E o oposto também é verdadeiro para sensações negativas, por trás de cada uma delas há certa insatisfação. Em qual destas atividades mentais te moves majoritariamente? Procuras conscientemente desfrutar o presente e reconhecer o que já tens agora? Ou olhas tua vida, e observas tudo o que falta? Se a resposta é esta última, então precisa saber que tua atitude afeta tanto tua consciência como tua energia, e só perpetua a tristeza que já sentes. Algumas pessoas vivem em constante estado de insatisfação. Sempre se queixam na vida, a respeito do mal focando-se no que lhes falta. Pare que nunca nada os compras, e desafortunadamente, sua energia faz com que esta triste condição seja verdade. As leis universais não cedem neste aspecto, aquilo em que te focas é o que se expandirá em tua vida. E se fixas-te constantemente no que não tens, então as deficiências em tua vida converter-se-ão em algo insuportável. Tua opção de concentrar-te no que te falta é optar por te obsedar pelo problema em vez da solução. Isto faz impossível estabelecer uma consciência de sucesso, em lugar disso estás filtrando tudo através de tua consciência de perda. Só pensa nas peças de tua consciência PI e percepção, imaginação e expectativa. A primeira parte é percepção, o identificar escassez produz neuropeptídeos que coincidem com a emoção de desesperança, o qual cria ciclos de criação consciente negativa. A seguinte é a imaginação. A imagem de escassez é uma visão negra de vazio que te anima a te sentir precisado, urgido e temeroso, o qual invoca as difíceis forças da lei da tentativa paradoxal. Para a parte final, examina a qualidade de tuas expectativas quando tendes a ver através da sensação de escassez. Se isso é o que experimentas, então é também o que esperas e por conseguinte é o que obtens. Algumas pessoas filtram sua insatisfação geral através de certos problemas. Por exemplo, tenho muitos clientes que nunca se sentiram satisfeitos com seu peso. Um deles me revelou que tudo em sua vida, cada experiência, relação e esforço, tinham sido interpretados através deste problema. À idade de 40 anos, dizia-me que recordava que estava numas maravilhosas férias tropicais, mas nunca se permitia a si mesma sentir-se feliz porque sentia que se achava horrível em traje de banho. Lamentava todos os bons momentos que tinha perdido por se preocupar sobre como parecia. Pensava que tinha desperdiçado a maioria de sua vida filtrando todas suas experiências através desta insatisfação. E ainda que agora fosse maior e até mais pesada que antes, tinha jurado que nunca deixaria que seu julgamento por seu peso a privasse de experimentar a verdadeira felicidade em sua vida. Interessantemente, após consciente e consistentemente fazer esta mudança de enfoque mental, começou a perder peso bem mais facilmente que em qualquer outra ocasião no passado. A lei da tentativa paradoxal cumpriu-se. Quando não se obsedou mais a respeito disso, foi capaz de perder peso com facilidade e alegria, e ainda que nunca chegou a ser a pessoa delgada que sempre quis ser, finalmente se encontrou a si mesma experimentando alegria que nunca antes se permitiu devido à sua insatisfação por sua aparência. Para outros, o ponto de concentração é o dinheiro e aquisições. Parece que não importa quanto ganhem, nunca é suficiente. Pode ser que conduzam um lindo automóvel, mas não é o suficientemente lindo, pode ser que vivam numa linda casa, mas não é o suficientemente grande, mas até que não optem por estarem satisfeitos com o que já têm, nunca atrairão o suficiente para que se sintam realmente felizes. Desafortunadamente, muita gente tem um sentido de necessidade muito inflado, obtêm o que querem, e depois querem mais. Convertemo-nos numa cultura de grande riqueza, mas em lugar de nossas riquezas incrementarem nossa apreciação, parece que somente perpetuam nossos desejos. Nosso nível de insatisfação incrementa-se proporcionalmente com nosso nível de aquisição. Esta percepção se fez dramaticamente clara quando fui à Rússia adotar meus dois filhos. Aí, o nível de apreciação é alto simplesmente porque o nível de posse é muito baixo. Não é raro para duas e até três famílias compartilhar um pequeno apartamento. Não tem nem o espaço nem o dinheiro para ter muitas coisas, de modo que estão muito agradecidos pelo pouco que têm, e coisas como uns sapatos, tênis e jeans são valiosas posses. Quando o agente de adoção de São Petersburgo veio de visita aos Estados Unidos, estava assombrada com o tamanho de tudo, as casas, os automóveis, os closets, e os guarda-roupas. Estava especialmente assombrada pelas porções quando saímos a comer fora. Uma vez disse-me que sua família de três poderia ter jantado com a comida que foi servida a uma pessoa num restaurante típico. Não podes ter satisfação? O que é este fenômeno de ter mais e apreciar menos? Em nossa maravilhosamente abundante sociedade, estamos expostos a tantas coisas que nos tornamos insensíveis com o valor real em nossas vidas, e terminamos precisando mais para nos estimular. É como tomar uma droga todos os dias, eventualmente constróis uma tolerância, e precisas mais para criar os efeitos desejados, mas esta não é a única fonte de nossos anseios. Alguns de nós nos sentimos atraídos a nos obsedar com o que nos faz falta porque achamos que nosso enfoque negativo forçar-nos a encontrar uma solução. Estamos sempre pensando, analisando, e julgando para ver se algo ou alguém é suficientemente valioso, mas esta opção de criticar em lugar de observar cria asperezas em nossa energia, prepara-nos a estar prontos para a insatisfação, ou até doentes, agitados ou furiosos. Isto é o que resulta da ruptura entre a mente e o coração. Análise e julgamento são funções da mente, a qual lhe atribui valor, enquanto o coração o experimenta. A primeira procura problemas, mas a última vê soluções. De fato, quando examinamos nosso estado de insatisfação, podemos ver que somos os maiores obstáculos para nossa própria felicidade. Não importa o que passe conosco, é o que ocorre dentro de nós, em nossa mente e pensamentos, em nossa busca e esforço, o que causa nossa maior miséria. Pode parecer simplista, mas que aconteceria se simplesmente deixássemos de analisar e de nos preocupar, se simplesmente deixássemos de estar insatisfeitos? Isto mudaria nossa necessidade de competir em compaixão e nossa obsessão pela aquisição em apreciação presente. Nossa energia, e nossa conexão universal, mudaria de agitada à resistência e abrir-nos à receptividade. A consciência de viver desde o coração é a chave para uma criação espetacular do destino. Usa teu poder do deixar ir para liberar tua insatisfação, e aproveitar teu poder de escolha para cultivar tua apreciação. Procura por coisas pelas quais estar agradecido, dentro de toda a tua vida e dentro de ti mesmo. À medida que pratiques apreciação consciente e consistente, não somente verás dramáticas mudanças em tua felicidade diária, também verás grandes mudanças nos resultados de tua vida a longo prazo. Diário do Sucesso. Para facilitar este processo, recomendo manter um diário de apreciação e reconhecimento. Podes manter um caderno separado para isto, ou podes incluí-lo em teu diário do sucesso. Todas as noites antes de te deitar, anota algumas coisas que apreciaste nesse dia. Inclui as grandes coisas pelas quais te sentes agradecido, mas também toma nota de todos os pequenos presentes da vida, como o aroma das flores de primavera, o som dos pássaros numa manhã de verão, ou o brilho da neve à luz da lua. Isto não é só um clichê te incitando a cheirar as rosas. É uma parte de consciência e produção de energia, e tua disposição a reconhecer e desfrutar até as pequenas coisas magnetizará a alegria em grande abundância. Não limites tua apreciação ao mundo exterior. Escreve algumas coisas em cada dia que reconheças e aprecies a respeito de ti mesmo. Este processo expande a energia de confiança e provoca que te vejas como alguém que merece estímulo. Não só isso, cria uma ressonância de auto-respeito, uma vibração que atrairá respeito e apreciação dos demais. É também uma boa ideia tomar algumas de tuas coisas favoritas de teu diário de apreciação e pô-las numa lista a qual podes te referir quando estejas desanimado e precises alento, ou quando estejas bloqueado em tua cabeça e precises mover tua consciência e teu coração. Há muitas coisas que podem trazer gratidão, seja que sejam belas, ternas, excitantes, ou profundamente emocionais, mas quando nos perdemos no estresse da vida diária, esquecemos tudo pelo qual podemos estar agradecidos e em lugar disso nos focamos no negativo, e é aí onde a lista é útil. Usa para recordar-te tudo pelo qual podes estar agradecido. Com frequência reporto-me a minhas próprias notas de agradecimento. Quando as coisas se tornam insuportáveis, as reviso para me recordar todas as maravilhosas coisas que experimentei em minha vida. Algumas delas são pequenas histórias divertidas a respeito de meus filhos e sobrinhos, e algumas são belas memórias de viagens distantes, de momentos em que esquiava ou escalava montanhas, ou fazia passeios de balsa. Lembro uma vez quando tinha alguns problemas com um cliente seriamente depressivo. Nossa conexão de energia realmente conseguiu deprimir-me e eu sabia que tinha que liberar essa influência de energia e me mover a uma consciência do coração. Revisei minha lista de apreciação, e simplesmente folheando o seu conteúdo automaticamente fez-me sentir feliz. Mas ainda assim revisei algo específico para levantar meu estado de ânimo. Encontrei uma pequena história que tinha escrito a respeito de meu sobrinho quando tinha só 3 anos de idade. Estava num dia visitando enquanto jogava com alguns brinquedos de ferramentas. Perguntei-lhe: és um construtor hoje? E ele dizia sim, enquanto continuava brincando. Depois deixou cair seu martelo de brinquedo e veio correndo para mim. Saltou em minhas pernas, deu-me um grande abraço, e disse: quero-te mais que a todos meus brinquedos. Reler este episódio me fazia rir, mudava completamente meu enfoque de minhas preocupações por meu cliente pelo sentimento de felicidade que estava presente em meu coração. Era algo simples de fazer, mas trazia dramáticos resultados, criando uma imediata mudança energética e emocional. Tu podes afinar tuas atitudes de apreciação usando uma técnica que chamo para, deixa, toma. Sempre que te sintas decaído a respeito de algo, para o que estejas fazendo. Toma um momento para tomar consciência do que estás pensando, e depois deixa a negatividade, seja preocupação, julgamento, ou insatisfação por algo, diga: posso deixá-lo, simplesmente deixa-o ir. Depois, onde quer que estejas e o que quer que faças, toma uma atitude de gratidão imediatamente. Encontra algo pelo que possas estar agradecido imediatamente. Se não podes encontrar nada no momento presente, pense em algo positivo de tua lista, e se precisas mais ajuda, faz o processo do coração descrito abaixo. Quanto mais pratiques, mais fácil ser-te-á fazer esta assombrosa mudança de energia, ainda que em situações difíceis. Mudança para o centro do coração. Quando estás preocupado por algo ou quando estás insatisfeito ou doente, usa teu poder de escolher para mudar tua consciência da ansiedade de tua cabeça à paz de teu coração. Toma uma respiração profunda, fecha teus olhos, e relaxa teus músculos. Visualiza teu problema levantando-se e afastando-se como uma nuvem no horizonte. Toma outra profunda respiração, e à medida que inalas, sinta a energia de tua mente acalmando-se, sente como tua consciência passa lentamente ao centro de teu coração. Relaxa, deixa ir todas tuas preocupações, e foca tua consciência em teu centro. Depois, à medida que relaxas, pensa em algo que te faça feliz, que tu aprecies, seja uma viva memória, uma pessoa que amas, ou um lindo lugar que visitaste, visualiza-o agora mesmo. Visualiza todos os detalhes, e te localiza no centro da imagem. Trá-la perto, e torna viva e cheia de cores, submerge nessa feliz situação. Sente a alegria e permite-te sorrir. Estás muito relaxado, feliz, e cheio de paz. Este é o estado de apreciação, o cálido sentimento de agradecimento e aceitação. Mantenha-o aí. Inteira-te que sua forma terminal é amar tua vida, e quando regresses a tuas atividades diárias, opta por encontrar gozo e paz em tudo o que faças. O ter aceitação de uma forma alegre, é uma energia muito importante que jamais pode ser sobreenfatizada. Traz serenidade na libertação de esforço e permite-te regozijar-te com o que já tens, abrindo teu coração para receber ainda mais. Cada momento que passes nesta ressonância cria uma vibração altamente atraente e uma consciência criativa e poderosa. Ao mesmo tempo de auto-honrar-te, é uma das coisas que mais podem mudar a tua vida. Muito com frequência digo a meus clientes que há mais de um significado para a palavra apreciar. Por suposto, o que tens estado aprendendo neste capítulo é estar agradecido por algo, mas quando nos referimos a comodidades como bens e raízes, o termo significa incrementar o valor. O qual é uma verdade energética absolutamente verdadeira. Tua vida terá bem mais valor quando optas por apreciá-la. Quando crias uma verdadeira consciência da qualidade de teus dias, trazes mais valor a eles. E optar por ter alegria no presente significa que tua energia magnetizará bem mais para desfrutar o futuro. Afirmações para uma apreciação sem fim. Tenho muito pelo qual estar agradecido. Olho ao meu redor e me sinto satisfeito. Vivo com alegria e gratidão. Ao apreciar minha vida, atraio mais e mais para apreciar. Valorizo minha vida e a mim mesmo mais e mais em cada dia. Mereço minha própria apreciação. Sempre me responsabilizo por minha própria felicidade. Encontro muitas coisas maravilhosas pelas quais estar feliz a cada dia. Opto por incrementar meu enfoque em apreciação e auto-reconhecimento. Sou mais e mais consciente de tudo o que tenho por que estar agradecido, e tomo tempo para reconhecê-lo a cada dia.